E aí, mano? Firmeza, Arnaldo. Qual a novidade, truta? Liga aquela vadia que você comeu? Mano, eu nem te ligo. Ela te colocou na justiça. Já tem um oficial lá no seu barraco. É foda, eu nem acredito. Ontem tava na maior ideia com a mina. Agora a mina me dá uma dessa. Mas não tem problema não, Naldo. Pra esse tipo de mulher, eu tenho a solução. Escuta aí. Essas mulheres merecem detenção. Esterilizá-las é a solução. Só 33% de pensão. Qual mulher não quer? Me diz aí então. Só 33% de pensão. 33% de pensão. Só 33% de pensão. 33% de pensão. Mulheres de negócio, sei lá, saca só. Nasceu é só jogar no colo dos avós. Mal intencionada, cheia de malícia. Uma recebe 10 pensões alimentícia. Quando ela sai com os filhos e tal, parece que tem dois times de futsal. Feliz com o que recebe, ela canta no refrão. Só durmo sem calcinha pra receber pensão. Essas mulheres merecem detenção. Esterilizá-las é a solução. Só 33% de pensão. Qual mulher não quer? Me diz aí então. Só 33% de pensão. 33% de pensão. Só 33% de pensão. 33% de pensão. Não, não, não, assim não, pensão. As mulheres só transam pensando em pensão. Pra segurar um homem, dizem na cara de pau. Amor, se quiser, todo dia faça mal. Confiar em mulher, maluco é muita treta. Chegam a ser pior do que o capeta. Usa o filho para agredir o pai. Sente-se feliz com as maldades que faz. Mas hei de ouvir ainda seus berros, sendo torturada numa virgem de ferro. Vê aquela mina, ficou feia na foto. Gastou a pensão enchendo o tanque da moto. Essas mulheres merecem detenção. Esterilizá-las é a solução. Só 33% de pensão. Qual mulher não quer? Me diz aí então. Só 33% de pensão. 33% de pensão. Só 33%.